Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, o Salmo número 84, versículo 10, diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Diga comigo, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil em outra parte. Eu me lembro de várias vezes o pastor Jorge Linhares ministrava sobre isso. E ele dizia: irmão, cada dia que eu e você nos reunimos para cultuar o Senhor, são mil dias que ganhamos na nossa vida. Cada dia na presença do Senhor são mais do que mil dias em qualquer outro lugar. Por isso o salmista dizia: eu prefiro estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. Leia comigo ainda, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 24. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, nós lemos assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia, irmão? Qual dia? Há um dia do Senhor. Há um dia em que Ele vem para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino por toda a eternidade nesta terra. Esse dia se aproxima tão rapidamente. Na verdade, os jornais anunciam todos os dias que a terra está se tornando inviável, se destrói a cada dia, está se aproximando o momento. A Bíblia diz: quando ouvires de rumor de guerra, de terremotos, de tempestades, de tudo que os jornais anunciam e comprovam todos os dias, saibais, está se aproximando o dia. Estamos vivendo os dias em que o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo os dias em que o Senhor vem estabelecer o seu reino. E, irmãos, tem tanta gente que não sabe. Vive nesse mundo correndo atrás de tanta coisa fútil, passageira, como se fosse o máximo dessa vida. Vem se aproximando esse dia. E o Senhor diz: cuidado. Uma vez que esse dia vem se aproximando, não deixe a congregação. Esse texto, irmão, não diz respeito a vir domingo à noite na igreja. Primeiro porque aqui não é igreja. Esse auditório é um auditório, é um prédio, é uma sala, é um lugar de reuniões. Igreja sou eu e você. Segundo, porque, irmão, buscar ao Senhor, congregar com os irmãos, não é só participar de alguns momentos na semana. Congregar diz respeito a vínculos profundos que crescem a cada dia que caminhamos juntos com o mesmo alvo, baseados e fundamentados na palavra, buscando o Senhor e deixando Ele operar em nós. Congregar não é só vir a um culto. Embora quem esteja cada dia mais vinculado não perde a reunião ou as reuniões dos filhos de Deus, o que o Senhor está dizendo é que eu não posso deixar os vínculos que eu tenho. Eu não posso deixar de me congregar, de me unir, de me reunir e de me unir cada dia mais às pessoas, às vidas, aos irmãos em Cristo Jesus, buscando o mesmo propósito, exaltar a Jesus. E Paulo, ou melhor, e o autor aos Hebreus diz, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, nos lembrando do que estamos vivendo e de quem é a nossa fonte. Todos os dias, o tempo inteiro, ouvindo uns aos outros e nos admoestando na presença do Senhor, nos exortando, nos lembrando, nos consolidando naquilo que nos mantém firmes na presença do Senhor. Isso é vínculo do corpo de Cristo. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que mil em outro lugar. Mais vale eu me reunir com o corpo de Cristo do que qualquer outra coisa. O Senhor não está dizendo que eu tenho que largar tudo da vida, porque nós já temos essa experiência na prática. Existem centenas ou milhares de mosteiros espalhados por essa terra onde um grupo de pessoas decidiram se isolar do mundo e alguns não veem a luz do sol, não têm contato nenhum com ninguém, não conhecem ninguém mais além daquele mosteiro. Decidiram se isolar para buscar a Deus. Só isso. E nós vemos que não frutifica. Não é isso que Deus quer. Eu agora me isolei de tudo, não quero saber de mundo, não quero saber de trabalho, não quero saber de nada, não quero saber de nada, nada, nada, nada. Não, o Senhor nos quer. Ele diz, olha, eu não sou desse mundo, mas eu estou nesse mundo. Senhor, eles não são desse mundo, mas eles estão nesse mundo. Livra-os desse mundo. Se não vamos nos isolar num mosteiro, no alto do monte, vamos continuar vivendo nossas vidas, precisamos buscar do Senhor sabedoria para que com equilíbrio e com graça eu possa colocar a prioridade no lugar de prioridade, as coisas secundárias no lugar de coisas secundárias, as coisas que não importam no lugar de coisas que não importam, as coisas que precisam ser julgadas fora no lugar de coisas julgadas fora. Eu preciso buscar de Deus isso para que eu não caminhe por essa vida enganado comigo mesmo e perca o tempo na presença do Senhor, perca o tempo diante do Senhor com tantos cuidados dessa vida, já que um dia na presença do Senhor vale mais do que mil dias em outro lugar. Eu quero valorizar minha presença, minha vida no altar do Senhor, e andar no altar do Senhor implica obrigatoriamente em comunhão e vínculo com o corpo de Cristo. Você pode observar e pode fazer sua pesquisa, todas as pessoas que estão sofrendo e vivendo amargamente tantas coisas terríveis da vida, são pessoas que não têm vínculos de amor fortalecidos no corpo de Cristo. Por isso vem o autor aos Hebreus e diz assim, prestem atenção, não se esqueçam disso, tem muita gente, como costume nosso, deixando de se congregar, que envolve deixar de participar dos cultos, das reuniões, mas é mais do que isso. Ninguém que está vinculado mesmo na alma, no espírito, deixa de congregar. Quando deixa de congregar é porque não há vínculo de amor no corpo de Cristo. Não, que é isso? Não. É porque, sabe o que é? É porque eu estou trabalhando demais, porque eu tenho muito. Porque eu moro longe, porque. Meu irmão, não tem desculpa. Qualquer uma desculpa nossa é desculpa furada. Porque, olha, se é distância, nós vamos te provar que em todos os lugares dessa terra tem irmãos andando, caminhando de ônibus, a pé, de trem, de canoa. Não importa como, tem irmãos andando longe para se reunir. E felizes da vida. E vai ter gente com carro perto, mais ou menos, longe, ou com toda facilidade, e que dá desculpa. Irmão, eu e você precisamos nos congregar. Eu quero enfatizar, envolve todas as reuniões da igreja, mas envolve algo maior ainda. Envolve renúncia da minha vida para que eu busque ao Senhor e tenha um vínculo com o corpo de Cristo de crescimento, de palavra, de fruto. E o texto é claro, não deixe de congregar. porque o dia vem. Isso diz respeito a uma característica, irmão, que nós queremos revisar entre nós, de compromisso e de submissão à vida do corpo de Cristo. Por muito tempo, e talvez ainda tenhamos muitos lugares que a gente vê isso, a vida de igreja é só frequentar cultos. Basta ter o nome no hall de membros, talvez com um pouquinho de tempo ou de esforço consegue um cargo, uma posição, começa a agir, começa a trabalhar, começa a fazer e acontece. Isso não diz respeito à vida genuína da igreja de Jesus. Diz respeito, muitas vezes, a uma estrutura humana religiosa, que pode se chamar católica, pode se chamar evangélica, pode se chamar oriental, não importa o nome, é uma estrutura humana religiosa. Se eu quero um vínculo realmente com Deus, eu preciso de uma vida de submissão e compromisso com Cristo, o seu reino e a sua igreja, o seu corpo. Isso não diz respeito a participar de cultos apenas, não diz respeito a ter cargo, não diz respeito a dizer eu faço parte de tal igreja, eu sou membro, eu sou evangélico. Não diz respeito a isso, porque você vai encontrar todo tipo de gente que se diz evangélica, todo tipo de gente que se diz ateu, todo tipo de crente que se diz católico, todo tipo de gente que se diz católico, todo tipo de pessoas em qualquer lugar da religião. Mas, irmão, Deus está chamando pessoas que decidem, eu quero ter um compromisso com o meu Deus. Eu quero ter um compromisso com o reino de Cristo. Eu quero me submeter à vida do corpo de Cristo. E isso envolve absolutamente necessário, envolve renúncia. Não tem Deus, não tem vida com Deus, não tem reino, não tem igreja, não tem festa, não tem alegria verdadeira, não tem vida eterna, não tem nada verdadeiramente de Deus que não envolva renúncia. E submissão e compromisso ao corpo de Cristo são duas coisas que só existem se houver renúncia. Em outras palavras, Deus está nos dizendo hoje, nessa visão, nessa reciclagem da visão de igreja, de pequenos grupos, de caminho no Senhor, em comunhão, em alianças mais sólidas, em vínculos verdadeiros, você vai ter que, hoje, tomar postura de renúncia em alguma coisa. Mas mês passado pregou sobre isso. Semana passada também era um negócio de renúncia. Foi até no altar. Renúncia de novo. De novo, irmão. Todos os dias. Por isso Jesus diz assim, se não tomar a cruz todos os dias e me seguir, não pode ser meu discípulo. Todos os dias, renúncia. Eu vou renunciar, Senhor. Eu vou abrir mão.